axé, comunidade controlada. Respeita quem merece, a PGO é nós no mapa. Tá Mac, guardas quadrada, tá calmo, tá tranquilão. Os amigos tudo de cima, os fiel tudo pesadão. Se brechar, explode alemão, projétil que descola almas. Traçante, corta o céu, operação na madrugada. Várias mães ajoelhadas, clamando pelo Senhor, pedindo proteção, onde o ódio matou o amor. De Glock, pente, caracol, mira, laser, municiada. Cê é louco, cachoeira, que só pitbull de raça. Favela, outra pegada, sem linha pra vacilão. Só quem dormiu com fome sabe de qual é ladrão na viela. Mais um plantão, atividade redobrada, cumprindo meu papel pra levar o sustento pra casa. Na risca, mesma tocada, pronto pra qualquer caô. Herdeiro leal da função, justo e correto. Sofredor, foda-se todos que tirou, que desmereceu nosso corre. Só nos deixou fortão, rap na veia até a morte. Sem esculacho, sem sacode, tá no chão, tá palmeado. Santini, bela gestão, forte, sincero abraço. É só ponta de lança, é só fiel de acasão. É só falcão blindado, faixa preta do morrão. Na pureza, tô pesadão, fiel, leal aos aliados. É 762, motivo pra explodir safado. É só ponta de lança, é só fiel de acasão. É só falcão blindado, faixa preta do morrão. Na pureza, tô pesadão, fiel, leal aos aliados. É 762, motivo pra explodir safado. Salve, salve, paizão, forte, sincero, leal, abraço. Por parte do seu irmão Santinho, pobre nunca, até a última gota de sangue, até o último suspiro. Na mesma batida, na mesma medida, ladrão. Tamo junto, outro lado do mundão, pesadão, naquele bem vagabundo. Salve, vai pra todos os fiel, lado a lado, na correria, daquele jeitão. É nóis. Axé Santini sem palavra, na mesma batida é quente. Nos quatro cantos do mundo, fortalecendo a corrente. Na pista a chapa ferve, atividade dobrada. 762 motivo pra explodir canalha. Favela, outra pegada, Gomorra, Babilô. Na pele o sangue ferve, na prática Vietnã. Ritmo pique, Saddam dos pivete lá da Coab. Quem quis pagar pra ver, sentir a fúria dos kamikaze. Vai, vai, vai, vai, atividade, atividade. Tá palpitado, caralho! É só ponta de lança, é só fiel de acasão. É só falcão blindado, faixa preta do morrão. Na pureza, tô pesadão, fiel, leal aos aliados. É 762, motivo pra explodir safado. É só ponta de lança, é só fiel de acasão. É só falcão blindado, faixa preta do morrão. Na pureza, tô pesadão, fiel, leal aos aliados. É 762, motivo pra explodir safado. E assim, favela, salve Santina, é nóis que tá. Igual diz Malcox, se você não for cuidadoso, você vai amar quem te oprime e vai odiar os oprimidos. Salve favela, pobre louco, Real Hits. Firma, firma, firma.